Mas que papo é isso? Temos de conversar, pá. O que é dessa vez, baby? Como é que eu não pude ver? Como é que eu não pude perceber? Estava a te perder. Não acredito que acabou. Eu e tudo e eu nosso love infinito. Não acredito que acabou. Eu errei, baby, eu sei, mas não podes acabar comigo. Não acredito que acabou. Senti a feel weak, tipo de segunda a domingo. Não acredito que acabou. Acabou, acabou. Não acredito que acabou. Acabou, acabou. Não acredito que acabou. Acabou, yeah. Não acredito que acabou. Eu agi como um player, mas não pedi substituição. Yeah, yeah. Sim, foi tarde, mas eu descobri que já dona do meu coração. And I was getting lost on Instagram. Sempre a ver fotos daqueles bures. E agora eu só penso like them. Como fui capaz de perder aquela mulher? Eu nunca tive sorte nas relations. Baby, just be patient with me. Vou mostrar um change se tu não puseres um fim nessa relação. Baby, não, não diz que não. Não acredito que acabou. Eu errei, baby, eu sei, mas não podes acabar comigo. Não acredito que acabou. Can't believe it, can't believe it, I can't believe it. Não acredito que acabou. Acabou, acabou. Não acredito que acabou. Acabou, acabou. Não acredito que acabou. Acabou, yeah. Não acredito que acabou.